Educação aqui na região de fronteira. Estou recebendo no estúdio o Marco Aurélio Demarco de Souza, ele que é chefe da divisão de seleção de alunos ali na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da rádio. Vamos falar aí sobre uma oportunidade, né, para quem quer ingressar na UNILA. Foi publicado aí na quinta-feira um edital com relação a vagas disponíveis aí na instituição? Exatamente. A gente publicou o edital no dia 6, na quinta-feira, e a gente está ofertando vagas ociosas em todos os 29 cursos ofertados pela UNILA. E uma novidade desse ano é que o prazo de inscrição ele é maior. O prazo ele vai até 15 de outubro, então a gente praticamente dobrou o prazo de inscrição para dar uma força para os candidatos que precisam pedir as suas documentações nas suas universidades de origem, né? E vamos até detalhar aqui, porque são várias modalidades, né? Isso. Que as pessoas podem ingressar aí. Tem modalidade para portador de diploma, o que mais que tem aí? Isso. Ele compreende quatro modalidades, né? É a reopção de curso e o reingresso. A reopção de curso é para quem já estuda na UNILA e quer fazer a mudança de curso dentro da instituição. E o reingresso é para quem está cancelado, afastado da instituição há até 2 anos e pretende reingressar no curso. Já as modalidades para a oferta de vaga externa, nós temos a transferência externa, que é para quem está estudando em outra universidade e quer transferir para a UNILA, e temos o aproveitamento de diploma, que para quem já é diplomado em algum curso de graduação e quer aproveitar essas disciplinas em um novo curso. Agora vamos detalhar aqui, porque existe até uma hierarquia, digamos assim, em relação a prioridades. Quem é que tem prioridade, como é que funciona isso? Exatamente. Então, nós lançamos todas as vagas, e pelas normas da UNILA hoje, elas são ocupadas por ordem de prioridade. Primeiro, serão ocupadas pelas modalidades internas, né? A reopção de curso e depois o reingresso. Sobrando vagas, essas vagas serão ocupadas pelas modalidades externas, tanto transferência externa quanto aproveitamento de diploma. Tudo isso está disponível num edital. Né? Tudo isso está no nosso. Como é que a pessoa pode fazer para consultar esse edital? Tudo no nosso site. Ele pode entrar na página inicial, ele vai ter lá o link para acesso ao edital. O anexo 1, a gente tem todo o cronograma do processo seletivo. O anexo 2, ele tem o quadro de vagas. E o anexo 3, a gente tem critérios específicos por curso. Dentro do edital, a gente temos regras gerais para todos os candidatos. E no anexo 3, a gente tem critérios específicos daí para cada curso de graduação. A gente tem uma novidade também esse ano, que para os estudantes que estão estudando no exterior, eles precisam anexar os documentos em PDF no formulário de inscrição, mas eles não precisam passar pela legalização de documentos. Somente o pessoal que for aprovado, aí sim precisa fazer essa legalização para o documento ser válido para o ingresso no Brasil daí. Pois era isso mesmo que eu ia perguntar, porque é um processo, a gente sabe que a UNILA tem a sua característica específica, né, que é uma universidade bilíngue, com cursos em português e espanhol, que tem vagas, né, para alunos estrangeiros. Ou seja, essas quatro modalidades aí, né, especialmente aquelas para o público externo, elas são válidas não só para brasileiros, mas também para estrangeiros? Isso, para estrangeiros. Na verdade, a gente está aceitando inscrições no processo de vagas ociosas de universidades do mundo inteiro. As vagas iniciais, elas são ofertadas para a América Latina e Caribe, mas agora no processo de vagas ociosas a gente oferta para as universidades de qualquer lugar do mundo. E vamos até detalhar aqui, porque você me falava que são mais de 700 vagas, né? Em torno aí de 700 vagas. Isso, né? Aproximadamente 700 vagas. Quais são os principais cursos aí, os que têm maior quantidade até de vagas disponíveis? Olha, esse ano a gente tem bastante, um número expressivo de vagas nas engenharias. O curso de medicina sempre, que é muito procurado, a gente oferta 13 vagas, né? Elas serão ofertadas na ordem de prioridade. Então, pode ou não existir vagas para a modalidade escolhida, né? Isso daí, a inscrição de livre escolha do candidato, está tudo disposto lá no edital. Temos vagas em vários cursos das humanas também e no curso de música. O curso de música, ele tem uma especificidade que ele é dividido em ênfases. O candidato, ele pode escolher a ênfase que ele vai escolher. Temos 5 ênfases no curso. rapidinho aqui passando, é pesquisa em música, temos a ênfase em canto, em piano, em violão, em percussão e em criação musical. Totalizando 12 vagas aí no curso de música. São várias vagas, portanto, várias oportunidades aí para você que está em busca, né, de entrar numa universidade federal aqui em território brasileiro. O prazo, como foi dito, né, dia 15 de outubro, esse é o prazo, então, para que a pessoa preencha lá o cadastro, envie os documentos anexos ali no site? Exatamente. A nossa inscrição, ela é gratuita e ela é feita de forma toda online, onde o candidato vai acessar o edital. Dentro do edital tem o link para acesso ao formulário de inscrição. E aí ele pode realizar a inscrição e para as modalidades que solicitam documentos, que são as modalidades externas, aí ele precisa digitalizar os documentos em ponto PDF, né, que é o formato que o sistema aceita, e aí enviar e finalizar a inscrição. O candidato sabe que ele finalizou a inscrição se ele conseguir imprimir, ao final da inscrição, o comprovante de inscrição. Qualquer dúvida, ele pode entrar em contato com a universidade através de e-mail ou telefone. Até vou pedir para você passar aqui esse e-mail para contato, que acaba sendo uma ferramenta bastante útil. Qual que é o contato? Certo. O nosso e-mail, no e-mail da divisão de seleção, é seleção, sem cedilha e sem acento, seleção.alunos, no plural, @unila.edu.br. O telefone é o 3529-2775. Portanto, 3529-2775, né, o telefone. Isso. E o e-mail é seleção.alunos@unila.edu.br. O site da Unila também é unila.edu.br. Lá você pode conferir esse edital e seus anexos, né, na íntegra para saber outras informações sobre esse processo. Conversei aqui com o Marco Aurélio Demarco de Souza, ele que é chefe da divisão de seleção de alunos ali na Unila, falando, né, sobre essa oportunidade. Muito obrigado aqui pela participação, né, Ricardo? A gente agradece, a Unila agradece o espaço que a rádio cede para a gente poder divulgar o nosso processo seletivo. Muito obrigado.